mais sofrer calado. Já não temos solução. Estou cansado, estou contigo e não me sinto amado. Eita, que essa moleca é bandoleira. Tava no fluxo, a vizinha novinha no grau. Sabe o que ela quer? Bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Dale que dale, Mega DJ Hugo. Põe essa galera pra tremer. Aí novinha, eu sou safadinho. Te jogo na parede, te empurro devagarinho. Aí novinha, eu sou safadinho. Te jogo na parede e te boto com carinho. A novinha não me quer, só porque eu vim da roça. A novinha não me quer, só porque eu vim da roça. Roça, faço nela que ela gosta. Roça, faço nela que ela gosta. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Essa novinha é profissional, ela aceita gostoso demais. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Essa novinha é profissional, ela aceita gostoso demais. Sabe o que ela quer? Bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Esse é o lançamento do DJ Lohan. Ai, DJ Ronaldo! DJ Ronaldo Maresia. Aqui novinha, eu sou safadinho. Te jogo na parede, te empurro devagarinho. Aí novinha, eu sou safadinho. Te jogo na parede e te boto com carinho. A novinha não me quer, só porque eu vim da roça. A novinha não me quer, só porque eu vim da roça. Roça, faço nela que ela gosta. Roça, faço nela que ela gosta. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. Moleca bandoleira e sua brutalidade máxima. Alô, moleca bandoleira, arrepia, manda ver. DJs Léo e David, simplesmente Isabelense. Eu saio sexta-feira à noite, só chego em casa segunda de manhã. Eu segui na carretinha, moleca bandoleira, mas bruta de Capanema. Qual a situação? Ele tá fervendo e hoje eu tô perverso. Novinha, se prepara pra ir até o chão. Vamos perder a linha, Marquinhos, Chaveirinho, tomando back lindo e curtindo o bastidão. Com o Alec, o Patrick, o Bandoleiro, eu vou. Com o Ian e o Vinícius, hoje eu tô que tô. Estou dando paredão, bora endoidar. Com a carretinha, moleca bandoleira. Eu saio sexta-feira à noite, eu só chego em casa segunda de manhã. Eu segui na carretinha, moleca bandoleira, mas já tá de Capanema. Qual a situação? Ela fica, desce, sobe, empina o popozão. O bagulho fica doido, olha a situação. A galera embrasando e o DJ mandando ver. É moleca bandoleira, bota o baile pra ferver. Banda LT, DJs Léo e David, os maninhos das mixagens em Santa Isabel. De manhã, eu segui na carretinha. Moleca bandoleira, mas bruta de Capanema. Qual a situação? O baile tá fervendo e hoje eu tô perverso. Novinha, se prepara pra ir até o chão. Vamos perder a linha, Marquinhos, Chaveirinho, tomando black label e curtindo o bastidão. Com o Alec, o Patrick, o Bandoleiro, eu vou. Com o Carretinha, moleca bandoleira, a mais bruta de Capanema. DJ Paulinho da Adidas Produções. Chega de ficar parado, seu mané. Aqui é Carretinha, moleca bandoleira. Se ligou? Fumo back todo, fumo back todo. novinha tá demais, apavorando a festa. Fica perereca, fica perereca. Vem, vem cá, vem cá, menina, rebolando de sainha. O DJ do baile vai te deixar molhadinha. Esse é o DJ do baile, a novinha adora. Vai aquecendo, aquecendo e rebola. Vai aquecendo, aquecendo e rebola. Vai aquecendo, aquecendo e rebola. Carretinha Moleca Bandoleira. Organização dos manos Moleque Bandoleiro e Chaveirinho. Pra cima, moleque! Aqui é Mega DJ Hugo, tá ligado, né? Só não vale copiar. Nosso amor é proibido, não me procure, por favor. Nosso amor. DJ Mary, a dupla sucesso no Pará. mexe, mexe. É o look som hi-fi que enlouquece. E mexe, mexe. É o look som hi-fi que enlouquece. DJ Betinho Isabelense. Aqui é a moleca bandoleira. Fica a chanela, vai, fica a chanela. Oi, toma, toma, fica a chanela. Vai, fica a chanela. Fica a chanela, vai, fica a chanela. Oi, toma, toma, fica a chanela. Vai, fica a chanela. Aí, Mega DJ Hugo. Mete pressão nessa galera, meu DJ. Chupa, lambe, lambe, engole, engole, se tu diz. Vem mulher, lambuja o copo, sacada, tá no dito. Chupa, chupa, lambe, lambe, engole, engole, se tu diz. Vem mulher, lambuja o copo, sacada, tá no dito. Vem chupando, vem chupando, o DJ Edson. Vem chupando, vem chupando, o DJ Júnior. Vem chupando, vem chupando, vem chupando, o Valmix. Vem chupando, vem chupando, vem chupando, o Valmix. Tá escutando, escutando? Vai, Marcelo, Marcelo, som. Tá escutando, escutando? Vai, Marcelo, Marcelo, som. E aí, Marcelo, som, solta o pancadão. Dum, dum, dum, dum, dum, dum. Rata, rata, treme. Dum, dum, dum, dum, dum, dum. Rata, rata, treme. DJ Edson. Ele vai te levar pra casa. DJ Júnior. Ele vai te levar pra casa. O Valmix. Ele vai te levar pra casa. E quando chega lá, vai ter sessão de pirocada. Senta, trave, destrava, vem por cima de mim. Desce devagar, pode só desacabar, não para. Moleca bandoleira! Procuro brinco, olha, procuro brinco, procuro brinco, procuro brinco, procuro brinco, tá deu um branco. Procuro brinco, procuro brinco, procuro brinco, olha, procuro brinco, procuro brinco, tá deu um branco. Procuro brinco, olha, procuro brinco. Eu comi essa lafeta. Desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, rebola pra fora, pra fora, pra fora, rebola pra frente, rapaz. DJ Paulinho da Adidas Produções. A mais bruta de Capanema chegou. Moleca bandoleira, essa sim bate forte. Desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, rebola pra fora, pra fora, pra fora, rebola pra frente, rapaz. Moleca bandoleira, no comando sempre ele, Mega DJ Hugo, com o show na pressão. Não aguento mais beber, não aguento mais beber, não aguento mais beber.

Moleca Bandoleira, no comando sempre ele, Mega DJ Hugo, com o show na pressão. É o Pop Live. É o Pop Live. Dale, moleca! Picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, organização dos manos, Moleque Bandoleiro e Chaveirinho. Quando o DJ Mario toca as novinhas vezes, quando o DJ Mario toca as novinhas vezes, Mario se prepara que vai ser sensacional. Mario se prepara que vai ser sensacional. Vou dar vinheta, esse é o esquema. Vou dar vinheta, esse é o esquema. Quando o DJ Renan toca as novinhas vence, quando o DJ Renan toca as novinhas vence, ela passa uma pela pra cima de mim, passa uma pela pra cima de mim, fica na Bandoleira, no comando sempre ele, Mega DJ Hugo, com o show na pressão. Carretinha Moleca Bandoleira. DJ Junior Vital. DJ Hugo. O show é com você, meu brother. Bate forte. Ei, novinho, vem provar meu beijo. Boa gurida, tem um boquinha de aparelho. Ei, novinho, vem provar meu beijo. Boa gurida, tem um boquinha de aparelho. Vem, novinho, me abraça e me cheira, menino cheiroso. Vem, vem cá, vem, vem cá. Senti o drama do menino cheirosa. Eu sei que você ama. Vem, vem cá, vem cá, vem, vem cá, vem cá. Vem, vem cá, vem cá, vem, vem cá, vem cá. MC Brena veio te falar. Esperança de te ver. Não entendo por que você me deixou. Se eu te entreguei meu amor. Sou sua. atenção. Vou pra net pra curtir um som. Talvez não seja o melhor pra ti, mas princesa, olhe pra mim. Você abalou meu coração com esse jeito de me olhar. Mais uma produção dele, Mega DJ Hugo de Castanhal. O amor que sinto por você não é de TV, não é nenhum sonho. Aonde se esconde? DJ Marcelo, o garoto das produções. Agora pode copiar, Pateta. Eu vou te amar, não consigo esquecer os beijos. Quando eu te chamou, você me deixou de um jeito que não dá pra voltar. Assim dá demais, dá demais. E cara, você pensa de ação, de noção, de pensão. Obrigado, meu Deus.